Muito bem, Gino e Geno com um novo sucesso, né? Muito bacana. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, da Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, Estadão de São Paulo, né? Ele pediu pra eu tocar Quero Você Pra Mim. Ele já tá tocando a programação, todo mundo gostando. Ele pediu pra oferecer para pros ouvintes dele. Ô, Adilson do Vale, vou oferecer pra todo mundo, rapaz. E ele pede pra mandar alô aqui pra Maria Aparecida em São Lourenço. É, a Bruna em Passo 4 e o Reginaldo e Fernanda em Caxambu, sul de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos, aí do Adilson do Vale, da Rádio Cultura Sertaneja, exibido nosso programa em Caçapava, São Paulo. Também meu amigo Reinaldo Rodrigues, aí da Rádio Difusora Web, em Piraju, São Paulo, inclusive, já agilizando alguns shows para Diego Valadares aí na região. Ô Reinaldo Rodrigues, vamos formalizar aquela parceria, viu? Vamos trabalhar juntos por aí, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Bruno e Marlon, meus amigos de Brasília pro Brasil inteiro, Short Vermelho. Tentei tirar você da minha vida, mas não tem jeito não. Coloquei um outro alguém em seu lugar, foi pura ilusão. Não vou mais tentar te esquecer, eu não vou não. Vou lutar, eu vou brigar, é pra ganhar seu coração. E lembro seu corpo bonito em frente ao espelho, sua pele bronzeada, molhada, seu sorte vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão. Com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não consigo te esquecer, não dá. Seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão. Com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um abraço carinhoso para os nossos amigos da Vanderlei FM, em Vanderlei Bahia, Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa, né? Minha querida Aline Souza, a Sheila, meu amigo Elenaldo Oliveira, todos vocês aí, o Luciano, né? Da Vanderlei FM, nosso programa é sucesso de audiência todos os dias às 8 da noite aí, salvo engano, a não ser que mudou o horário, né? Um abraço a todos vocês ouvintes de Vanderlei, da Bahia e toda a região. Meu amigo DJ Carrapicho, que promove os shows na região aí, é um abraço, viu, DJ Carrapicho? Muito obrigado pela parceria, tá bom? Quem vai cantar bonito agora, Zé Ricardo e Thiago, pode ou não pode? Música.

próximo a Berilo, né? Ouvindo o nosso programa pela rádio, Morada FM. Um abraço a toda a equipe da Morada FM. Vamos para São Francisco, Minas Gerais. Meu amigo Zé dos Passos e toda a equipe da Beira Rio FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Zé dos Passos também, já tocando a minha nova música aí na programação. Muito obrigado. Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras. Caieiras Web de Caieiras, São Paulo, né? Interior de São Paulo. Leandro Simões também já tocando minha nova música na programação. Obrigado, viu, Leandro Simões, a todos da equipe da Rádio Caieiras, aí de Caieiras, Estadão de São Paulo, exibindo o mundo sertanejo. Paula Fernandes canta Amar Alguém. Ei, música linda. Livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar, amar simplesmente. Você veio em vez. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Simplesmente. bem, muito bem. Meu amigo José Menezes, da Rádio Interativa FM, aí de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária de Maringá, no Estadão do Paraná. Muito obrigado, exibindo o nosso programa. Meu amigo Eduardo Ritz, aí da Web Cerrado Sertanejo, de Uberaba, Triângulo Mineiro, na Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vou cantar para vocês aí, Adilson do Vale de Caçapá. Você pediu, vou cantar para todos os nossos amigos do Brasil inteiro. Aliás, muito obrigado mais uma vez aos radialistas que já estão tocando essa minha nova música aí na sua programação, viu? Toda a galera do Facebook compartilhando, acessando o YouTube, né? Muito obrigado. Canta Diego Valadares, novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, Diego Valadares, vem comigo! Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel na sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel na sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel na sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Aí cantei pra vocês meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando a estourar essa música pelo Brasil inteiro, viu? Minha querida Vânia Rocha, sempre tocando aí no Impacto Sertanejo. Ô Vânia, obrigado, viu? Que Deus te abençoe sempre. Um beijo pra minha querida Suzy Maciel em São Paulo, sempre compartilhando também o link lá com os amigos dela. Ô Suzy, um beijo pra você em São Paulo. Os meus amigos João Pedro e Rafael, dupla que canta bonito, né? Um abraço a todos vocês. Aí Samuel, meu amigo Samuel, a sua vovó Dona Maria, meu amigo Neymar, Areta, todos os amigos do Neymar aí que estão ligados no nosso programa. Muito obrigado a todos os ouvintes da 90.9. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? E quero mandar mais um alô carinhoso aqui, deixa eu ver. Um abraço a todos vocês, amigos, aí da Rádio Líder.